Esse mundão é feroz, feroz e quer nos abraçar. Mata um leão lá por nós pra representar. Esse moleque dá voz por onde quer que vá. E sempre fala que é nós pra fazer um bom lugar. Recruta da guerra, João Bobo. Por nós é nós de novo, por nós é nós de novo. Recruta da guerra, João Bobo. Por nós é nós de novo, por nós é nós de novo. Oitebas e quadradas, cilindradas, numeradas, malocadas, playboysadas, viu só? Cafetina e beato, que trabalho, que roubava, que jurava, amor à pátria, observava. Com todo receio, bobo que da hora. Gíria pré-histórica, pior choque no pinta, aposentadoria com 95. E se morrer antes dos 45, seu imposto o bicho come, sua família tá sozinha. Manobra do governo, compra mídia, o povo briga e eles mostram mesmo a marcha da maconhazinha. País de fuleiro, porra, que é um bom financeiro, vende o pó feito da papola. A terra que é de Deus e eles diz que é deles. Se soubessem dividir, não enfraqueciam seus poderes. Quer ver os homens bravos? Um cantinho pra você que seja lá no meio do mar. Se multiplicam Judas, me escolta quem me escuta. Eles querem sim vender a saúde, a educação, o ouro, os minérios, o petróleo, a inteligência, a decência. Também nossas florestas querem sim nos escravizar. E só falta vir cobrar até pra gente respirar. Respirar, marque pra respirar, marque pra respirar, marque pra respirar. Esse mundão é feroz, feroz e quer nos abraçar. Mata um leão lá por nós pra representar. Esse moleque dá voz por onde quer que vá. E sempre fala que é nós pra fazer um bom lugar. Recruta da guerra, João Bobo. Por nós é nós de novo, por nós é nós de novo. Recruta da guerra, João Bobo. Nós é nós de novo, por nós é nós de novo. No bate-panela do povo, no meio da massa, sobe o fumacê. Quebrando tudo, fazendo bagunça pra acabar o fuzuê. Quer saber? Venha ver a vila de um hospital. Autoridade bandida, mestrado pra marginal. Se é o governo mal, vai matar, vai roubar, traficar, vai mentir, iludir, coagir, iludir, sonegar. No canto de guerra que forma o povo, no meio da batalha, trazendo socorro. João tá de gol, com pedra e com palma, enfrentando bomba. Até fuzil fal. Com mais de 100 na fuga de alma lavada. Não me atingiu por Deus em nome da quebrada. Quem faz bagunça é eu e eles faz escândalo. Mas barulhou demais e acordou o monstro. E que os vestígios da nossa ação seja nobre. Litigioso casamento entre o rico e o pobre. Não é só os cobre, mas quero o meu jovem. Busco de Glock na pedrada com as bombas Molotov. Esse país é nosso, lutar por ele eu posso. Que ressuscite o fósforo, que sumam daqui os porcos. Que se multiplique os nossos, temendo ninguém. É nessa que eu vou, eu tô pro que vem. Faz parte do show. Esse e o gigante é feroz, feroz e quer nos abraçar. Mata um leão lá por nós pra representar. Que dá voz por onde quer que vá. E sempre fala que é nós pra fazer um bom lugar. Recruta da guerra, João Bobo. Por nós é nós de novo, por nós é nós de novo. Recruta da guerra, João Bobo. Por nós é nós de novo, por nós é nós de novo.